Venha comigo se quiser viver. Eu sou o Joel Suki e você precisa passar pelo inferno antes de ter um corpo esculpido no paraíso. Olha aí, verdade. Aqui é lógica, pô. É, mas pra que o cara vai ter um corpo esculpido depois que morrer, mano? Lá no paraíso, mano. É, tipo, pra ficar bonito no caixão. Aqui é o Cheetos e eu não sei quem grita mais, se são os fisiculturistas ou os atores pornôs. Que é isso? Mas zona é nível Cheetos de qualidade aí. É verdade, é verdade. Lá, né, mas lá na academia lá tem gritando, ninguém grita não, viu, doido? Oi, só um mano. Ouviu a parte que eu falei fisiculturista? Eu passei. Tem um doido lá, tem um doido profissional lá também. Passa pela... só os gadinhos, não. É, eu passo pela academia que o Manel malha, mas tá esse bicho lá. Ai, ai, ai! O bicho tá descendo. Aqui é Telos e. Não há ganho sem sofrimento. Vai tomar na peida, né? Eu ia dizer sem dor no aganho, mas inverteu a frase, ó, pra dizer que era outro. E eu sou o Neto Maru e o sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. Olha! Vou tatuar isso no braço. Não, esse aí foi pá. Esse aí ele copiou, sabe de onde? Ah. Daqui da frase da prefeitura, que tá lá no terminal. Assim, transtornos são temporários, melhorias são eternas. Prefeitura! Aí, viu? Valeu, Léo. Por favor. E no episódio de hoje, por incrível que pareça, vamos falar sobre fisiculturismo. Ah, não, mas sobre academia, mano. No pain, no gain, galera. Vamos lá, e beijo. Veio. E vamos para mais uma semana de mensagem na caixa. Vamos lá. E vamos para os nossos recados, Neto. Agradecer ali o pessoal que tá indicando, né, cara? Porque a gente bateu a meta de 9 mil ouvintes, né, cara, na primeira semana. É doido, cara, a gente quase caiu da cadeira quando foi olhar no servidor. Agradecer a todo mundo que compartilhou, indicou pros amigos, né, esse podcast, porque, pô, 9 mil downloads em uma semana foi muita coisa, a gente tá mega feliz, né? É, foi foda, cara, logo no primeiro final de semana já tinha dado um salto inacreditável, né, cara? Graças aos nossos ouvintes, né? É, cara, se você gosta do Asila, continue indicando que a gente sempre vai trazer coisas novas pra vocês, né, cara? É isso, a gente, com esse tipo de incentivo, a gente consegue sempre manter o ânimo, né, e continuar trazendo programas cada vez melhores, sempre nas sextas. Né? E se você é um ouvinte novo, né, cara? Seja bem-vindo ao Asila Cast, né, cara? É. Vai ser um pouquinho estranho, né, cara? Pro ouvinte que é novo e tal, que não conhece a gente ainda, vai ser um pouquinho estranho, porque a gente é um pouco diferente dos outros, né, cara? Isso aí. Não deixa de ouvir o programa, vai escutando. A gente não atrasa, essa semana foi uma coisa excepcional. Então, você vai ficando por aí, vai ouvindo e tal, vai ouvindo os outros. Aí você vai entender o Asila Lifestyle, né, cara? É, cara, você vai chamando os parentes, aí daqui a pouco sua namorada e a sua turma do colégio estão ouvindo também, aí é uma coisa, como é que o pessoal diz? Aquela parada lá. Gente, eu quero comentar aqui, cara, dos ouvintes, o Jossu Silveira, Baré Balu e o Diego Amâncio, cara, que eles descobriram as três mensagens cifradas que o Asileitor e um asilado lá misterioso, que a gente não sabe o nome, né, passaram no Asila Cast passado. Olha aí, rapaz. Inclusive, se você não viu, volte lá no programa, né? É. Volte lá, tem mensagem cifrada. espadas, né? Pra você tentar descobrir o que é que são. Olha aí, os leitores colocando easter eggs, né, cara, no programa. Olha a putaria, rapaz. E o mais invocado é isso, que não foram easter eggs simples, né? A negada conseguiu rapidamente descobrir. E não é, mas outra coisa, cara, também, a gente tá gravando essa leitura de e-mails e a gente gravou essa nota pra falar que hoje, sábado, dia 25/8/2012, inacreditável, cara, hoje morreu Neil Armstrong, cara. Olha só, mano. Eita merda. Que o homem que pisou na lua, entre aspas, né? É. E aí com ele morreu ali a dúvida, né, cara? Será que pisou mesmo? Será que a NASA ouviu o programa e quis queimar as provas? A gente tem um ouvinte lá na NASA, né? Mas é, tu sabe que, tirando o Canadá, né, de país estrangeiro, segundo é Estados Unidos, mano. É, pois é, cara. Da nossa audiência, né, com relação à nossa audiência. É, será que os caras são aí da área 51 e tal, da NASA? Pode ser. Nada é impossível, né? É complicado, né, cara? A gente também queria comentar aqui os comentários do Azila Cast passado, né, cara? Foi uma porrada de comentários. Pois é, cara, esse último cast foi recordista, né? A gente tem épocas olímpicas, né? Esse nosso Azila foi só recordes, né? É, cara. E vocês, a galera gostou pra cacete, né, cara? Comentários e mais comentários lá sobre o Azila Cast passado, né, cara? Conspirações. E teve tantos comentários fodas, né, cara, que a gente quer comentar alguns aqui. E o primeiro aqui que tem aqui é o do Thiago Carvalho, o Destritux, né? Sim. A história dele lá do Apanhador dos Sonhos, cara, foi foda, o negócio lá do hippie. Mas a maior parada foi o negócio dos sonhos dele, né? Teve um sonho lá que ele disse que tinha sonhado que era um soldado da guerra e tal. E ele, no sonho dele, aparecia um soldado que tava com a perna quebrada e uma fratura exposta. Na semana que ele sonhou isso, teve um cachorro lá que foi atropelado na rua do trabalho dele, alguma coisa assim. E o nome do cachorro era Bob, que era o nome do soldado que ele tinha sonhado. Essa daí foi foda. Não diminuindo o cachorro, né? Nem o soldado, mas essa daí foi foda. É, aí ele disse que o cachorro tinha sido atropelado e a fratura tava igual a fratura do cara do sonho ali. Isso aí, outra dica importante pros ouvintes velhos e novos, que é essa parte de comentários, cara, é outra atração interessantíssima do programa, né? Às vezes tem gente que deixa o programa só no iPod, né? Baixa só pelo iTunes e esquece de passar pelo site. Dê uma conferida também que esse episódio que a gente fez, o nosso último episódio, cara, tá cheio de comentários bons, mais de 70 lá. Só coisa boa, né? Não perde essa. Pois é, cara. Vai comentando aí que a gente abre uma sessão aqui na leitura de e-mails dos comentários, né? Pois é, vale a pena. A gente tá dizendo por altos porque tem muitos e-mails, alguns e-mails são até um pouco extensos, né? É. Mas são histórias tão divertidas e tão curiosas como as que a gente colocou no programa, né? É, cara, teve a parada também lá do ainda no Destructux, né, cara? Que ele disse que tinha sonhado. E no sonho dele, ele dava uma olhada no iPod e tava tocando o cast de conspirações, cara. Sendo que ele tinha sonhado esse sonho aí. Sonhado um sonho. É o pleonasmo, né? Esse sonho inclusive, aí. Inclusive, no próximo programa, o pleonasmo também vai gravar. Sendo que o sonho ele tinha acontecido há 2 semanas atrás, bicho. Olha só, cara. Meu Deus do céu. Parada. Teve outro comentário lá também do Doug, cara, do John Titor e o problema de 2038, né, cara? Esse aí foi foda. Esse do Doug aí, não diminuindo a capacidade investigativa do PC, mas o Doug deu uma esclarecida foda, boa. Viu? Inclusive, esse daí eu acho um dos casos mais curiosos do programa. Se você tiver a oportunidade, vá lá no Azila 74, né, histórias de conspiração, dê uma olhada nesse aparato, né, que o Doug fez. É porque a gente falou lá dos viajantes do tempo, né, e tal, e o Doug disse que na verdade tinha 3, né, viajantes do tempo. É, ele mais 2. É, um desses caras era o John Titor, né, que ele abriu um site dele, onde ele posta as coisas dele, né, cara, isso em 2002, bicho. Postava, né, porque ele voltou pro futuro. Pois é. E o negócio do problema de 2038, né, cara? Um problema tipo um bug do milênio ali, que a galera disse que ia acontecer em 99 e tal, 2000. É um erro de linguagem de programação que era muito utilizado, né? É, que na verdade vai acontecer em 2038 também, né, cara? Que os computadores vão ficar loucos ali, não sei o quê. Vai acontecer aquela parada lá do... Fuga de Los Angeles, né? O mundo vai se desligar. Ei, mas só um paralelo, eu assisti um tempo desse Fuga de Los Angeles, mano. Tu é doido, aquele filme é mal produzido demais, não, mano. Puta, mas como é que a negada faz um filme nos dias de hoje de ficção daquele naipe, mano? Estaria demais, né, cara? Tu é doido, tu sabe que se a gente fosse fazer, se a gente tivesse 1 milhão, mano, na nossa mão, dava pra fazer uma parada melhor do que aquele. É, não, sem exagero, viu, mano? É um filme clássico ali, né, do Kurt Russell. Né? Teve outro comentário também corrigindo a gente, né, cara, do Don Folone. Ele diz aqui, Charles Manson não é o assassino de John Lennon. A gente comentou isso no cast, né, cara? Eu acho que a gente até corrigiu no cast, mas tudo bem, né? É, pois é. Diz que o Charles Manson, na verdade, a gangue dele assassinou a esposa do diretor Roman Polanski, né? A Sharon Tate ali, o Roman Polanski dirigiu Bebê de Rosemary, cara. E ele disse que, na verdade, quem matou o John Lennon foi o Mark Chapman, que a gente comentou no cast, né, cara? A gente se corrigiu no cast. Pô, foi um erro que deu, foi salvar tempo. Pois é. Primeiro e-mail, Thiago Miro, 26 anos, Recife, Pernambuco. Químico. E olha aí, cara, será que ele fez a faculdade com Isaías? É provável. Químico e apresentador do Telhacast. Espero vocês aqui algum dia. Olha aí, cara, é só chamar a gente, né, bicho? Nós iremos. Já... mais em breve do que você imagina. É. Já cansei de ouvir em todo podcast que fala sobre conspiração usar a desculpa da bandeira tremulando. Pois bem, agora eu vou falar. Olha aí. Pegou água. É. A lua não tem atmosfera, ok. A lua não tem vento, ok. A lua tem gravidade, sim. Bem menor que a Terra, mas tem. Porém, a lua não é feita de gelatina. Acho que não, né, cara? É, aí... aí quem é que... pode... ele não foi, a gente não foi, então... ninguém pode dizer nada, né? Pois é. O cara ia pôr a bandeira e ela ia ficar só pelo peso. A foto foi tirada no momento em que ele abre a bandeira e chacoalha para fincá-la no solo lunar. Isso explica por que ela trêmula. Olha aí, rapaz, é um cara... o cara tá por dentro também, né? Se ele acredita é porque o cara tá na parada também, né, cara? Tá envolvido. Não, se ele acredita, eu não sei disso, não. Eu entendi o ponto de vista dele. Ele quis dizer que quando o cara foi fincar lá ela, né, e tal, prender a bicha no chão, deu aquela tremulada, né, e tal. E como na lua a gravidade é mais leve, deu tipo aquele efeito slow motion, né? É, eu quero... agora eu quero ver ele justificar a parada da aterrissagem. Foi... eu só quero isso aí. Não, esse negócio do problema da bandeira, beleza. Eu quero ver resolver o problema da câmera que tava lá filmando o Neil Armstrong. Sabe por quê, mano? Recentemente divulgaram os vídeos daquela Curiosity, né? Que mandaram pra Marte. A parada, mano, não era tripulada, né? Isso é nos dias de hoje. Ela abriu uma cratera, mano. Tu viu o módulo? Bicho. Quando ele abriu uma cratera, mano. Subiu poeira até não sei aonde, mano. É doido. Tu é doido, bicho. É uma cratera, mano. E não, na lua tava tudo em ordem. Então, desceu numa boa. Pisozinho bem lisinho, né? Poeira então, porque pela mesma lógica que o Thiago Miro tá dizendo, tudo bem, ele fincou a bandeira lá e tal, deu só uma tremuladazinha e ficou em slow motion. Pois é, e por essa lógica, pois é, a poeira também deveria ficar nesse mesmo esquema, né? Demorar um pedaço a baixar e tal. Pois é. Aí os caras, não, vamos esperar aqui, dar uma varridinha aqui no chão pra poder... Mas tá aí, né? O excelentíssimo Neil Armstrong morreu, né? Olha aí. Uma semana após o programa, fiquem de olho. Será que eu vou soltar a verdade, cara, depois da morte dele? Provável. Próximo e-mail é do Rubens Pinheiro, desenvolvedor e estudante de ciências da computação, Caucaia, Ceará. Olha aí. Caucaia, né? Caucaia, mano. Olha aí. O cast sobre teoria da conspiração foi muito massa. Inspirado nesse cast, vocês poderiam fazer um outro cast sobre lendas urbanas e da internet. Inclusive, nessa última semana, o PC ficou aperreando direto, né? Por isso aí. Foi, cara. Meu Deus do céu. Todo dia ele vai lá no Facebook, cadê? Vai gravar. A gente vai fazer um outro de lendas urbanas, né? Que a gente já fez o primeiro, a gente vai fazer outro, né? O PC, inclusive, já tem até a pauta pronta, né? Pra esse tipo de assunto. Só que a gente acha que tá um pouco em cima, né? E tal, mas muito em breve teremos mais temas envolvendo o oculto e o desconhecido. O PC, ele tem a pauta todinha salva dentro do cérebro dele, né, cara? Exatamente. Não usa usa blocos de papéis nem caneta. Há pouco tempo vi na internet uma coisa muito bizarra. Falavam que o Keanu Reeves era imortal. É isso, olha aí. Mostrando fotos antigas do cara. Realmente ele não envelheceu. Sabe por quê? Porque ele gravou O Advogado do Diabo. Todo mundo que assistiu O Advogado do Diabo e viu ali o final, sacou a maciota. Se você não assistiu, assista. Você vai entender o mito do Keanu Reeves. O Al Pacino, né, que deu a imortalidade pra ele. Ah, mas o final mesmo do filme, explica essa questão da imortalidade do Keanu Reeves. É. E ele é possivelmente um alquimista que descobriu o elixir da vida eterna. Aqui eu também acho que um alquimista que descobrisse o elixir da vida eterna. Mas tu sabe o que é que tem um ponto interessante aí? É. Eu ia dizer que se eu fosse um alquimista que descobrisse a vida eterna, uma das últimas coisas que eu ia tentar era ser um ator hollywoodiano, né? Porque aí o cara, simplesmente, toda a mídia de fofoca especializada ia ficar em cima do cara, né? Pois é, né, cara? Ia dar pra ele passar numa boa. Só que agora foi o que eu pensei, mano. Será que ele descobriu isso aí depois, recentemente, mano? Porque faz um tempo que ele não faz mais nada, né? É, eu acho que depois do Matrix ele não fez nada assim tão, oh meu Deus, né, que assim, tá. É, cara. É, ele fez Bill e Ted, né? Bill e Ted. Bill e Ted. Mas é, pode ser. Se alguém tiver mais algum indício, né, aí que ele é um alquimista que descobriu a lixa da longa vida, saberemos nos próximos episódios. Outra coisa bizarra é que em uma entrevista na casa do Keanu Reeves, tiraram uma foto no quadro de um autorretrato de Paul Monet. O incrível é que esse cara, o Paul Monet, é a cara do Keanu Reeves. Olha só, cara. E esse pintor nunca foi visto como morto, entendeu? Então ele tá querendo induzir que o Keanu Reeves tinha uma foto do Paul Monet na galeria dele, sendo que supostamente esse Paul Monet nunca morreu. Daí ele seria o próprio Keanu Reeves. Ninguém nunca viu o corpo desse Paul Monet, né? E se você tá duvidando de tudo, ele mostra aqui uma foto totalmente plausível com uma reportagenzinha a mais, né? A gente vai deixar o link aí. Mistério do Keanu Reeves. Próximo e-mail, Barão Ferreira, 22 anos, grevista profissional. Fortaleza. Olha aí, bicho. Muito bem. Fortaleza, Ceará. E aí, galera do mal? Fui dar uma olhada na conspiração da Lua, mas de olho nos caras que defendem que nego foi à Lua. Olha só, cara. Pois é, e achei esse site aqui. Pois é, os caras estão aqui defendendo aqui a ida do cara à Lua. Estão defendendo um ponto azilesco, né? É, na verdade os caras estão por dentro da parada também, né, cara? Os caras estão defendendo, é porque o cara tá dentro da parada também do esquema, né, cara? Ia ser longo pra falar de tudo, mas só pra ilustrar tem umas coisas a se falar. Mas como diria o Jack Stripador, vamos por partes. No esquema das estrelas, a câmera não pegou as estrelas porque quando os caras pousaram, eles pousaram de dia na Lua. Já bem isso, pô. Como é que o cara pousa de dia na Lua? Já bem isso. Não, o cara tá de putaria, mas também. Ah, vamos. É, não, beleza. A me inventar, mas sim também escrotidão, né? Meu mano? Deus do céu, cara. Eles podiam ver, mas a lente não. A parada da camada de Van Halen, né? Sim. Parece que a dita cuja é radioativa, mas é bem final. Isso sem contar que os caras vieram voado literalmente. Na verdade, os caras tinham que passar pela radioatividade, né, cara? Sim, aí ele tá querendo dizer que é porque eles passaram rapidinho, né? Tem uma camada na zona radioativa, se o cara passar voado, o cara não pega, né? E de novo... Eu não sou físico nem nada, né? Mas eu acho que não é bem assim, não. Pois é, né? Sabe por quê? Porque quando tu vai bater um raio-x, a parada é rápida, né? É. É como se fosse um flash de uma câmera, só o tu. E esses bichos ficam atrás de uma parede zona de chumbo escroto, mano. Pois é, mano. Tu é doido? Ah, mas é. Vamos adiante, né? Os ouvintes vão tirar as conclusões, né? É, só a parada do cara pousar aí na Lua de dia. A parada de não irmos para a Lua. Em parte é pelo que o Neto falou. A União Soviética não queria ficar conhecido como Barrichello, olha aí. Ninguém quer, né? É que chegou sempre em segundo. Sem contar que acabou o dinheiro. Se eu não me engano, a NASA tinha mais de 4% do orçamento bruto dos Estados Unidos. Puta que pariu, bicho. O cara tava querendo mesmo, viu? É. Era. O que naquela época não era pouca merda. Depois da Lua, a negada preferiu colocar sondas e outras coisas do tipo. O governo americano americano tinha projetos de detonações de mísseis inimigos via satélite. Ou algo parecido. Ah, faz sentido, sabe? Tu, o cara, colocar satélites com mísseis. É, né? É verdade. Na verdade, a galera da União Soviética queria fazer uma base lá, né? Pra enviar mísseis soviéticos, né? Pra qualquer lugar. O nome do programa era até Star Wars. Olha só, cara. Sacanagem esse título aí. Obviamente que o programa não foi pra frente, porque eles levaram um processo foda, né? Depois dessa daí. Sobre o Papo das Sombras. Cara, a Lua não é plena. Claro, né? Aí também, né? Eu acredito que ninguém saiu do programa imaginando que a Lua fosse plana, mano. Pelo amor de Deus, né? É, né? Cara... Aliás, se alguém tivesse saído do programa pensando que a Lua era plana, isso é um poder de persuasão até interessante, sabia da gente? E vi mesmo se você achou que a Lua era plana, né, cara? Daí as sombras estarem variado de direção e tamanho. Isso sem contar, não é com esse reflexo de luz que a gente não vê bichinha de noite. Bichinha? É, mas aquele pessoal, aquela história de carnaval, mano, do Manel, que ele apareceu com a peruca loura, é. Madrugada. Sem contar que os russos nunca negaram que a negada pousou na Lua. Olha só, cara. É o livre-arbítrio. Você ouve as teorias do pessoal e ouve as nossas teorias e tira suas próprias conclusões, né? É, só essa parada aí do Lua de dia foi putaria. Ah, pode acontecer, se tiver algum astrofísico, né, ouvindo a gente, tiver a... Ele nos esclarece sobre esse lance de a Lua durante o dia, né? Tá bom, o e-mail já tá grande, fica a dica para um próximo programa sobre conspirações alienígenas, os gays e coisa e tal. Os gays a gente não vai fazer porque é um tema muito polêmico, os né? Os gays caramba. Não, cara. Os grays... Tá aí. Qual é a origem ali do fisiculturismo? Eu sei que essa parada é antiga, né? Os caras, com certeza deve ser antiga, porque na época ali dos gregos ali já deviam existir, né, cara? Essa parada de fisiculturismo, levantamento de peso e tal, né? Eu acho que antes disso, eu acho que os artistas... Antes disso, na Bíblia, né? Na Bíblia, os caras... Não, mas antes disso que eu digo, os artistas... Gerou da Bíblia. Pariu. Gerou da Bíblia. Vocês não concordam que esses caras da Bíblia tinham um preparo físico até doideira, não? Os caras ali. Porque o Moisés ali, ele teve que ir numa montanha pra poder pegar os 10... Monte Sinai, né? É, os caras tinham um preparo físico foda ali, mano. Mas eu acho que esse mito do corpo perfeito, mano, veio desde os artistas plásticos da época, que idealizavam sempre o corpo perfeito, né, através das suas esculturas, né? E nessa época aí, nenhum homem vivo chegou a ter o nível que eles... passavam nas imagens, né? Nas esculturas. Então era uma parada idealizada, né? Não existe ser humano assim, mas é como se fosse um ideal a ser alcançado. Mas como é que tu tá dizendo? Tu dizer que os escultores gregos ali na época deles não existia nem um cara ali que tinha um porte físico de deus e eles idealizavam isso aí nas imagens dos deuses ali? Isso, exatamente. Porque pra eles, né, o deus é supremo, né? Os deuses que existiam na época. Que eles acreditavam era supremo. Então, nenhum seria capaz de chegar ao nível deles. E eles tentavam, ao máximo, expressar de forma artística o que eles achavam que era ser o corpo perfeito, entendeu? Idealizar o corpo de um deus e um ser humano. É, mas os espartanos, eles conseguiam chegar a essa perfeição aí. Há controvérsias, bom. Os espartanos eram exímios guerreiros, mas não necessariamente fisiculturistas. Eu acho que ele devia ser forte ali, velho. Porque pago, ficou iludido com o filme, foi o 300. E o abdômen dos caras ali. Eu ouvi falar que o Neto assistiu umas 7 vezes, mano. Só idealizando ali o corpo dos caras ali, mano. Ah, beleza. Sabe que aqueles abdômens todos fuder, eram. Mano. Era efeito de computador, né? Que é isso? Não, aí é pra ele, né? Era, mano. Você tá dizendo que eu falo isso não, que o Neto vai ficar triste. Tu eles tá de tinham, sabe que o... Eles tinham um corpo legal, tudo, musculoso, mas aqueles abdômenes ali, mancho, não, eles não eram deles totalmente, não. Mas teve aí, muito, tá muita dizendo, manipulação tu tá gráfica ali. Que, tu tá dizendo ali que os abdômenes dos caras dos 300 era CG, mano? Era, mano. Se for um filme, não, devia ter, como é que se diz, um gasto não federal, né, mano? Porque os, é uma das coisas que mais aparece no filme é abdômen, mano. É isso, velho. É pra mostrar o quão... O quão é forte fisicamente eles eram, né? Mas ali era manipulação, sim. Caraca. Era, cara. Mas eu sempre tive essa impressão também quando eu assisti o filme. Mas... Você pode assistir o filme e ver a forma como o abdômen deles são, é meio estranho, sabe? Sim, pelo sombreamento e tudo, que é expressado. Você vê, né, mano? Hoje em dia o cara não pode mais confiar em nada, mano. Ele não é, mano. Como é que pode? Fisiculturismo mesmo, oficial, ele surgiu em 1890 e poucos. Né? Na verdade, é bem antigo, né? Fisiculturismo. Isso surgiu lá com o Jim Sandel, que ele, esse cara, foi considerado o pai do fisiculturismo. Ah, mas nessa época o fisiculturismo, ele era baseado na questão da força ou na estética? De você ser forte e simétrico e tal, ou era só na violência mesmo? Os caras levantando... Mas o fisiculturismo, ele não é expressado pela força. Isso é o halterofilismo. Peraí, qual é essa diferença do fisiculturismo e o halterofilismo? O fisiculturista, ele vai trabalhar o corpo pra parecer o mais perfeito possível, entendeu? As medidas devem ser proporcionais em todos os grupos musculares. Já não, o halterofilista, ele vai treinar pra conseguir levantar o maior peso possível na modalidade dele. É verdade. Mano, até é bêbado. É verdade, é verdade. E uma coisa que eu acho engraçado nessas apresentações da época do Eugen, né? É que os fisiculturistas, eles são... Ele... Pior que é mesmo. É pior que é, né? Mas por que, mano? Isso aí dava mais moral e tal. Moral. Eu não sei o porquê. Acho que era moda na época, né? Porque tem liberado, né, e tal. Na época ali do Eugene, na competição de 1901, eles tinham que usar botas pretas, um cinto preto e um shorts isso. De leopardo, né? Ah, é, leopardo, né? Putaria. Se o cara... Sei, mano, eu tenho até aquela tua sunga de leopardo. Sim, mas eu acho engraçado. Que se o cara chegasse lá com um shortzinho de tigre, aí o cara não podia competir, não, né? Perdia ponto. Perdia puta. Perdia ponto. Eu achava engraçado porque os caras não eram fortes fisicamente, entendeu? Eles eram definidos e tudo, mas eram franzinos, eram baixos, em sua maioria, entendeu? E a forma como eles se apresentavam era como se fosse uma dança, praticamente. Eles eram um movimento ágil, mal não passava nem... 2 segundos na mesma posição, né? E já mudava. Franzino e baixo, tu tá dizendo naquela época, né? Porque no início. Os padrões de hoje, os caras têm que ser gigante, né? Não sei o quê. Tem uma foto aqui do Eugene, cara, que esse bicho... Tu não acha esse bicho parecido com o Albert Einstein, não? Foto... É porque naquela época todo mundo que tinha bigode era muito parecido. O cara é mega parecido, bicho, o Albert Einstein. Tu acha? Eu acho esse não. Esse bicho é físico também, né? Aí... É não, mas é? Ah, entendi, ele é educador físico, né? Na primeira competição participaram 156 atletas, né? E foi vários tipos de pessoas, né? Desde trabalhador braçal, auxiliar de escritório. É a maior. Auxiliar de escritório, mano. Auxiliar de escritório, militar também. Foi. Carteiro, olha aí o Felipe aí, ó. Os carteiros participando ali das competições. Os carteiros tinham um porte bom, né? Então... Pois é. O Felipe já chega a esse nível. E aí eram 5 critérios, né? Que eles faziam pra... Que eles desenvolveram, né? O Sandel desenvolveu pra poder... Pra critério de desempate, né? O primeiro, que era o desenvolvimento muscular geral, né? Que aí, no caso, ele levava em conta o quão a musculatura se desenvolvia, né? Não levando em conta os outros grupos musculares. Por exemplo, eu avalio o bíceps, esqueço o tríceps, que faz parte do braço. Mas, entendeu? Poxa, é bem isso, mas resistência. Como é, mano? Peraí, não entendi, cara... não, expliquei de novo. Peraí, Mas existe isso aí, mano. O cara. Não, eu só vou. Eu só vou marcar aqui o tríceps. Só marcar o tríceps aqui. É, não, eu só vou. Eu só vou aqui analisar aqui o teu braço. Vai lá. Isso, é musculatura isolada, entendeu? O primeiro critério, ó. Mas a minha dúvida é o seguinte: tu quer dizer musculatura isolada de bíceps, tríceps ou é braço? O primeiro critério, ele disse desenvolvimento muscular geral, né? Ele levava em conta isso. O segundo é desenvolvimento equilibrado ou igual, né? Sim. Vamos lá, comparando os dois critérios. O primeiro, ele vai avaliar. Pronto, o Neto aparece na minha frente. Eu vou avaliar. O Neto aí tá desqualificado já. É doido, mas tu viu que o primeiro raciocínio dele fui eu, porque é o que eu chego mais perto do auge. O Neto aí já perdeu, mal começou a disputa. A gente vai avaliar. Silêncio. Vamos avaliar o abdômen do Neto, né? Puta que pariu! Imaginando que ele tá parado, imaginando que ele tá parado na tua frente com os braços levantados, né? Estilo halterofilista. Vamos olhar pro abdômen do Neto. Ei, barriga não, é a disputa de. É a disputa de. Como é o nome? De bebum, era aí. Silêncio, mas você não foi cotado aí não, silêncio. Ele tem um abdômen grande, né? Então, aí vou botar uma nota pra ele, entendeu? Sim, agora, quando eu avalio o abdômen dele, eu esqueço todo o restante do corpo dele. Certo. Aí eu compasso pra musculatura do peitoral, entendeu? Aí eu já olho aqui. É. Se eu for avaliar desenvolvimento equilibrado, que é o segundo critério que ele utilizou, né? Eu levaria em conta. Não, tá desproporcional, porque a barriga do Neto é muito grande e o peito dele é afundado, entendeu? É os ovos. Que diabo de musculatura é essa? A barriga grande e o peito afundado. Aí seria uma bizarrice, né? Que é isso? Algo desproporcional. Entenderam certo. Agora a diferença que eu quis dizer? Segundo critério, que é o desenvolvimento equilibrado, que ele quer dizer aqui que é o que tá tudo proporcional, né? Um músculo proporcional isso. Ao outro. Certo. Beleza. O terceiro, que é a condição de tonacidade, ou solidez dos tecidos. O quão rígido a musculatura seria. Sabe aquela musculatura que você toca nela, vixe, caralho, parece que tem uma pedra aqui, né? Não sei. A galera diz isso, né? Seu bicho. Nossa, é tipo isso. É tipo. É igual a minha bunda é bem fria. As mulheres gostam. Esse comentário aí foi altamente homossexual, mas beleza. Inclusive, teve um doido da segurança de uma famosa franquia de farmácias. Que esse bicho tava parado lá, eu tava comprando não sei o que, acho que era pasta de dente, alguma coisa assim. E aí ele parou assim, olhou pra mim, aí, tu treina não sei o que, né? Eu treino Kung Fu e tal. Na época ali do Kung Fu, áudio, né? Aí ele parou, o bicho era meio forte, né? Assim, pega aqui no meu braço ali e tal, malho a. Aí eu olhando pro lado e pro outro, puta merda, cara. Eu vou pegar logo no braço desse bicho e sair fora, porque... Mas tu pegou no braço do cara, mano? Ah, o braço do cara ali parecia uma pedra mesmo, cara. Puta merda. Não sei se você... Tá muito uma bosta muito grande, né, mano? Tá, pega aqui no meu não sei o que, né, mano? Pega no meu membro, outro, né? Aí o outro fica todo errado, né? Não sei se vocês... Só não contradisse o cara, porque o cara era mega forte, né? Porque o cara era simpático, né? Queria agradar ele, né? Porra. Não sei se vocês já assistiram o episódio Eu, a Patrulha e as Crianças. É. Aí tem um episódio chamado Eurotreino, sabe? Aí Michael, aí o Terry Crew aparece nesse episódio, né? Ele Crew, ladão, não. Né? Pai do Chris, pai do Chris. Aí ele fica. Pai do Chris, esse cara. Aí o Michael Kyle fica doido pra ter o peitoral igual o dele, né? Porque o cara mexe os músculos do peito, né? Toda vez que ele mexe, ele fala, sem dúvidas, né? Aí. Ele dando aula pro Michael Kyle lá na academia, ó. Aí, você quer ficar com o peito igual o meu? Eu quero sim. Você quer? Quero sim. Então toca aqui. Não, vou tocar. Toca aqui. Aí todo dia ele tocava. Passava a mulher atrás, olhava assim, ó. Eu só tô sentindo o chakra dele. O chakra. Não, mas é massa quando ele vai treinar, vai fazer os exercícios. Que ele diz, exercício normal. Aí ele dá só uma levantada. Eurotreino, aí. Pô, blá, blá, ele fazendo os exercícios dançando e tal. Tá. Aí ele passa 30 segundos dançando, né? Rap, freak dance. Aí quando vira pro Michael Kyle, aí grita, Uma repetição. repetido 10 vezes. Ah, mas diz aí, meu, o terceiro, meu, condição de tonacidade. É isso aí, mano. É a solidez dos membros, né, do cara. Se o cara tiver um braço rígido, a barriga flácida, aí já perdeu, né? Se você tem ou não a pedra dentro do seu corpo, digamos assim. Aí. Se o cara tiver pedra na vesícula, tá valendo, né? Tá valendo. Tá com os rins duros. O quarto, que é a saúde geral. Aí seria no caso de... Não adianta nada o cara ter um corpo grande, né? E bonito, se o cara... Tem espinha na cara. Não é bem isso. Utiliza de quais meios pra poder atingir sua finalidade, entendeu? Não, mas acho que nessa época aí você não era considerado, não. Mas a gente tá falando em 1901, mano. É, mas tu tá... Não, mas tô falando só de anabolizante, não, bicho. Ah. Eu tô falando no quesito... O quão eu vou me sacrificar, chegar até um corpo perfeito, digamos assim. Se eu apareço no dia da apresentação lá com olheiras, por exemplo, entendeu? Com uma aparência pálida, entendeu? Isso quer dizer que eu tô me sacrificando demais, deixando minha saúde de lado pra atingir um objetivo que, no critério, nesse critério aí, não vai ser bem visto aos olhos dos avaliadores, né? Isso então quer dizer que saúde conta. E se o cara for um chinês, mas que ele aparece lá amarelo lá? É mesmo, isso é racismo, viu? É, meu. E aí, meu? Aí, vão dizer que ele tá peidando demais. Aí? Tá amarelo, tanto peidar. Isso não é saúde. Tá dentro da barriga. E o quinto, que é a condição da pele, né? Esse aí, daí, no caso... esse daí o Ronnie Coleman perdia na hora, né? Porque o bicho ali é... Eu acho meio feio, cara, o músculo dele ali. É, aí entraria no caso o que tu falou, né? Espinhas, né? Estrias, né? Que é... Esse daí o Manel já perdeu, né? Quando o cara desenvolve muita musculatura, ele acaba criando estria por a pele não acompanhar o crescimento da musculatura. É isso que aconteceu comigo. O cara cria estria, mano, tá no malha. Estria. Isso não acontece só com quem malha, não, entendeu? Quem é gordo e vira magro. Como em relação a gordo, eu já sabia que existia, mas malhar também. Porque tu passa o estado da estria é o tamanho, mano. Ah, peraí, velho. O que se dá a estria é o crescimento da musculatura, mano, da pele. É como se fosse esticar a pele e rasgar. É como se fosse a estria, como se estivesse rasgando. Ela estica. Ela estica e quando ela volta pro local dela normal, aí não é a mesma. É como se você pegasse um pedaço de plástico e esticasse e tentasse voltar ele ao tamanho dele normal, né? É mais ou menos isso. Sendo que o problema é que a estria se dá o crescimento muito rápido. Isso. Se o cara for crescendo devagarzinho, a probabilidade de dar a estria é bem menor. Mas se o cara tomar bomba, por exemplo, que o crescimento é rápido, aí a probabilidade é bem maior. Por causa que o cara vai criar, o músculo vai inchar de uma forma que a pele não vai acompanhar o crescimento. Aí ela vai rasgar as células. Não necessariamente o cara que cresce rápido, ele usa bomba, né? Viu? Só não, deixando bem claro, aqui. Entendeu? Porque, por exemplo, eu... Se ofendeu. Porque, por exemplo, eu aumentei 4, 5 quilos em um mês, entendeu? E minha musculatura cresceu. Peraí, bota uma foto tua quando tu começou, mano. Aí, tipo, eu pulei de 83 quilos, 84 pra 88. E minha pele, ela não seguiu o crescimento, meu crescimento muscular. Acabei criando estria aqui no peitoral. É, peraí, Adonis, mas tu sabe... Mais de 80 quilos quando tu começou a treinar? Tu tinha mais de 80 quilos quando tu começou a treinar? Não, tô falando agora, atualmente. E não, quando eu comecei a treinar eu tinha 60 quilos. Hoje eu tenho 90 quilos. Olha aí. Não, mas tu sabe que isso aí na época da gente, mano, porque a galera que te conhecia ali nos tempos das antigas sabia que tu era bem maguinho, né, e tal. Sabia não, mas com certeza. Certeza. E aí quando tu reapareceu, mano, foi... Bicho, já vem isso aí, mano. Eu fui treinar na cápsula do tempo do Goku, mano. Eu me lembro que o Manel passou um mês reclamando, né? Que ele não era mais o... Porque antigamente o Manel tinha um conforto que o Adonis era o mais magão, né? Aí depois disso aí, esse bicho ficou sem a moral, ficou estressado, né? A única coisa que não é magra do Manel são os peitos dele, que é um bico, dois bicos. Que é isso? Tá Anália usar sutiã. É quase o peitoral quase do Arnold ali, tu tá falando besteira aí, mano. Ô, putari. Aí manda ter umas espinhas assim em volta do peito, aí ela acha que é leite a menina quando explode, ó. Isso aí, mano, faz nojeira, mano. Então, tá aí, as cinco... Os cinco critérios, né, pra da competição naquela época. Na época que o Arnold já competia, ele, eu acho que o critério de, o primeiro critério, que é o desenvolvimento muscular geral, acho que não é mais válido, certo? Mas o restante... Que ele tava continua sendo o critério, sim. Porque, ó, condição da pele, os caras passam tipo um óleo, né, que é pra dar um aspecto mais brilhoso à pele, né? Ou seja, ele... Ah, mas o óleo não é pra realçar a definição, não, mano? Também. Mas não deixa de ficar com a pele bonita, na verdade, não? Que diabo de óleo é aquele ali, mano? O cara passa um óleo, aí fica todo moreno, meu cara. É óleo de cozinha, é aquele. Se o cara for pro sol, o cara frita, né? Sei não, também não. Tipo de óleo aquele, não. Aquele óleo ali é estaria de... Óleo de peroba, mano. O prêmio pra aquela competição ali que naquela época era uma estátua do Eugene Sandow, né? Uma estátua banhada em ouro, né? Isso daí era nem narcisista, né, o cara, mas sai distribuindo estátuas dele, ó. E ele segurando aqueles pesos clássicos ali dos desenhos do Pica-Pau ali, que é uma barra com as duas bolazinhas no, nas pontas. E essa estátuazinha é entregue até hoje. Até hoje o pessoal que vai competir ali no Mr. Olympia recebe esse prêmio aí da estátua. É mesmo, é? É, do Eugene Sandow. Até hoje a galera... E tem outra curiosidade também, bicho. Na primeira competição ali do que o Eugene Sandow organizou em 1901, a galera que tava como jurado ali dele, era ele mesmo que era um dos jurados. O outro jurado ali da época era o Charles Lewis, que era um escultor lá da época. E o outro cara que tava como jurado era o Conan Doyle, mano, o escritor lá do Sherlock Holmes, mano. Olha a loucura, mano. Que é que tem a ver, né, mano? Olha a loucura, cara. E é muito bom, né, o cara ser jurado de si mesmo, né? O cara olha pra mim e me dou 10 em todos os quesitos. Eu tô bem, né? É foda, né? Já fez muito isso, né, tu? É tipo ali a parada do troféu imprensa, né, mano? Que o Silvio Santos vai como concorrer como apresentador ali. Sacanagem. Não, vamos lá, os mitos e verdades do fisiculturismo. Essa parada aí do cara malhar e ficar com um pinto pequeno, existe essa parada aí? Na verdade... Segundo as estátuas greco-romanas, isso existe. É, não, na verdade, as estátuas greco-romanas ali. Se liga nessas estátuas que o Adonis falou, tem a estátua que tu falou, não, Adonis? Uhum. É tipo aquela do Gabriel Pensador, que é o cara. Gabriel Pensador? Estátua do Gabriel Pensador. Gabriel Pensador. Valeu! Não, do Pensador, que é o cara. Quando você vai levando. Estátua do Pensador, estátua do Gabriel. Eu botei o Gabrielzão no meio da parada, ó, tarinha. Meu Deus do céu. Ei, mano. Tinha estilo aquelas ali, entendeu? É, sim. Foi, aí o cara todo dividido usando, tal, malhado, aí eu só o bichinho aí de lá, ó, parei. eu até ouvi uma explicação sobre essa porra aí, sobre esse negócio de as estátuas. Isso aí é mito, cara. Sabe por que aparenta ser menor? Por quê? Porque quando tu vai malhando, tua musculatura não vai ficar mesmo, lógico, né? Essa região pélvica aqui e as pernas, né? Vão crescer. Lógico, algo grande do lado de algo que se manteve do mesmo tamanho vai. A coisa que se manteve do mesmo tamanho vai aparecer menor, entendeu? Inclusive, aquele gaguejou que só uma porra, né? Pra explicar. Gaguejou que só uma porra. Essa aí foi a comédia. Explique de novo, mano. Não, por quê? Porque a explicação que todo mundo dá é essa daí, não, é porque o corpo do cara cresce e proporcionalmente parece que fica menor, não sei o quê, mas isso aí é meio migué, mano. Mas o pênis do cara não é um músculo? Quer dizer que meu p*** é pequeno, mano, tu? Isso aí é do departamento do Manel, mano. É, mano. Porque o pênis do cara é... não é um músculo. Como é que ele não vai crescer? Porque tu não vai prender o halter no pênis, aí vai ficar levantando. Mas, ei, mano, mas aqueles encantos que apareceu lá no ratinho. Pera aí, como é que é? O cara prende o halter no pênis, né? Aí bota um filme pornô, né? Aí fica excitado e faz uma repetição, né? Aí olha assim pro lado pra poder relaxar, né? Ei, mano, não tinha um indiano, mano, que aparecia no programa do Ratinho, que fazia essa parada aí. Aí, justamente, ele treina, né? Com o pênis dele. Olha, essa parada de quem malhar perde muita massa cerebral. Quem malha fica burro. É idiota que fala isso. Por quê? Isso não faz sentido, não, mano. Não faz sentido, porra. É idiota, porra, né? Tu dá uma mãozada no teclado do computador. O próprio cara que fala isso já mostra o quão medíocre ele é, mano. Olha aí. É, mas sim. Agora uma parada mais séria que eu vi que o cara que começa a adquirir mais massa muscular aumenta a testosterona dele e o cara fica mais agressivo. Isso aí não tem fundamento, não? Não, aumenta a massa muscular? Não, nada a ver. A não ser que você tome algo que estimule a produção do hormônio. Uhum. Mas... é você malhar por malhar e estiver crescendo, isso não vai aumentar a sua taxa de hormônio, não, testosterona, não. Mas com certeza, se tu de alguma forma estimular o teu organismo a produzir mais testosterona ou inserir diretamente, injetar diretamente no organismo testosterona, tu vai ficar mais agressivo, sim. Olha aí. Deixa o caso do doido aí, ó. É o caso do Chitão aí. Pessoa relaxar demais, mano. Cara, o Chitão aí, mano, na época do colégio, mano, esse bicho era praticamente, era eu que defendia esse bicho ali, mano, perante aos demais que queria espancar ele. Aí hoje ele... sai do meio, mano, que eu vou bater em todo mundo. Eu também, aí leva até eu nos peitos, ai, dentro, mano. Passa por mim, não, mano, tu, mano. Passo, não, é? É uma parada que eu queria saber, mano, desse negócio. Já me disseram uma vez que o cara, pra poder ficar definido, ele tem que ficar fazendo os movimentos mais rápido. E pro cara crescer, ele tem que fazer o movimento mais devagar. Isso concentrado. Concede? Não. Assim, existe muitos educadores que usam dessa teoria, né? É. Pra dizer que movimento rápido, eu vou definir, movimento lento, eu vou crescer. Não é isso. Os movimentos rápidos vão, digamos assim, fazer gradualmente a tua resistência muscular. O que é diferente de tu fazer um movimento lento, onde tu vai ganhar maior força, né? Consequentemente, vai recrutar maior fibras musculares, né? Quanto maior o recrutamento, maior tu tá lesionando aquela musculatura, né? Quanto mais tu lesiona, maior vai ser a hipertrofia quando tu houver o descanso, né? Não, é porque existem duas diferenças ainda. É porque isso aí, essa mesma explicação que tu falou, ou melhor, a mesma coisa que o cara disse aí, Joel aí, diz que rápido define e mas? Devagar cresce. Devagar não, cresce. Nada define. Não, pra mim não é a rapidez. Isso é a quantidade. Como é que entendeu? É, a quantidade de repetições. Não. A quantidade de repetições. Como é que é, vai fazer? Deixa eu te explicar. Tu falou, se eu fizer rápido a vezada aqui, o exercício, eu vou definir a minha musculatura. Sim. E se eu fizer devagar, vai crescer. O crescimento, eu fico junto com a explicação do Chituzão aí. Porém, a definição não é pela rapidez, sim pela quantidade de maior de esforço do músculo, entendeu? Não, na verdade... É para secar. É, quantidade quer dizer que você vai secar aquela musculatura. Se você quer, por exemplo, eu tô pesando 80... Eu tô dizendo, faz ele que tá errado, tu continua falando, mano. Faz. Ele é louco, mano. Tá ensinando errado. Tá ensinando errado pros ouvintes, mano. O cara que vê o porte físico do Manel, mano, vai compreender que ele não tem muita propriedade. Na verdade, número de repetições vai variar com o que eu disse, entendeu? Vai funcionar da maneira como eu disse. Toda repetição vai provocar hipertrofia. Nenhuma repetição X vai provocar definição. O que provoca a definição é o quanto de aeróbico tu pratica e conjuntamente, né, lógico, com a alimentação. Que eu diria que é basicamente 60, 70% do teu desempenho dentro da musculação. Falei igual um professor agora, olha. Mas a definição. Será porque eu sou um? Mas é o dinheiro do governo aí, bem investido. A repetição que eu falo é justamente como se fosse seguir na teoria dele. Não, mas é sério, porque faz sentido, mano. Claro que não faz. É como se fosse um exercício aeróbico também, mas é a queima. Não. Tu tá falando de exercício aeróbico, por exemplo, se eu tiver 85, Nunca vai conseguir tornar a musculação um exercício aeróbico. A musculação em si, ela é um exercício anaeróbio por ser uma atividade de curta duração, entendeu? Por exemplo, se tu vai fazer uma série, tua série vai durar no máximo, em média, né, digamos assim, 10 segundos, não é verdade? Nesse tempo, tu não vai precisar estar utilizando o oxigênio para ganhar resistência, para prolongar a atividade física. Porque tu vai começar e vai terminar no curto período de tempo, não será necessário, entendeu? Sem respirar, tu quer dizer? Não, você vai respirar, lógico, entendeu? Sem respirar. Então, o oxigênio não vai estar atuando na musculatura em si pra provocar a contração, entendeu? Ajudar na contração. Olha aí, entendeu? Porque na verdade... É verdade. O músculo, na verdade, ele cresce na hora do descanso, né? É isso? Isso. Na hora que você tá pegando a piaba lá no trabalho, Por isso que o Mané é pegando piaba. Mas é treinando no trabalho, né? Aí o patrão chega e tá fazendo o quê? Dormindo, eita. Eu tô malhando, né? Isso aqui faz parte do meu crescimento muscular. Pega aqui no meu braço, né? O cara dizendo assim. Ou vai crescer na vida em outro canto. O cara diz assim, né? Vai crescer na vida em outro... Putaria. Esse negócio de malhar de roupa preta, diz que o cara malhar de roupa preta debaixo do sol, o cara emagrece mais, né? Existe essa parada aí. Pode ter uma academia debaixo do sol, o cara, né? O cara vai torrar mais rápido, né? Quem foi que disse isso, mano? É, porque tem uma galera que diz, né? O cara tá com muito calor, o cara emagrece. Com sérios problemas de drogas, né? A pergunta mais interessante, mano, é onde é que existe uma academia que fique debaixo do sol, mano? Que é o louco, mano. Aí, os alunos só iam malhar pela manhã, mano. Né? Manhã e à noite, né? Porque à tarde não teria turno, não, né? Pra malhar. É, mas todo o mundo inteiro é debaixo do sol, mano. O mundo inteiro é debaixo. É mesmo. Todas as academias são debaixo do sol, pô. São cobertas ou não cobertas. Principalmente aqui no Ceará, mano, que é quente que só uma porra, mano. Por que, que os caras não emagrecem aqui, mano? O Manel vai fazer uma academia debaixo da tenda que protege os carros dele, ó. Ei, mano, tá aí uma discussão zona foda, mano, porque algumas semanas atrás... Eu, o Manel, o Adonis e o Neto, eles estavam discutindo que só uma porra ali no carro. Não, mas vamos criar aqui uma academia e tal. É mesmo, ó. E aí, como é que vai se chamar a academia? Ainda é curioso. Aí, ó. É novo, né? Academia velha do Manel, curioso. O Manel disse que queria ser um empresário pra poder não malhar. Putaria, isso aí. Eu vou ser o coordenador, né, Manel? É isso aí. Olha aí. E esse negócio do cara malhar com latas de leite ninho. Não, tu recomenda essa aí? O Cheetos começou assim, foi lá o Cheetos. Na época que tu foi preso, né, Cheetos? Eu não fazia isso, não, mas meu pai, meu primo, que é isso? Eles faziam isso lá em casa quando pra malhar mesmo, né? Pra não perder o porte físico. Aí eles pegavam lata, enchia de cimento, né? Tacavam um pau lá entre as duas latas. Aí fazia, né? Até bonzinho, né, mano? Que é melhor do que o cara ficar parado, né? O cara tá parado. Melhor do que o cara ficar parado, sair fazendo uma atividade física, pô. Mas na teoria não dá na mesma, mano. O cara não tá levantando peso e tal. É. Não, mas a teoria é justamente, é como tá falando, pois a teoria é a mesma. Sendo que é como ele tá dizendo, é melhor do que o cara ficar parado. Mas no dia que o cara, duas semanas depois, o cara tá levando duas latas, meu Deus, duas latas de leite ninho, aí quando é na outra semana, o cara vai poder encher mais a lata? Não vai, a lata vai ficar lá, no pai. O cara pega uma lata de tinta, mano. O cara vai ter que comprar tinta, um barril de tinta ali, mas porque não, o cara pode começar. Melhor ir logo pra porra da academia e pronto, mano. Doido. Mas tem profissão que deixa o cara trincado, macho. Por exemplo, pedreiro. Tu já viu pedreiro fraco? Pedreiro. Mano? Pedreiro é eu já vi um que tu é doido, mano. A canela dele, né? Só não era menor do que a do Manel, mano. Tu é doido, macho. Tem uns pedreiros levantando. Saco de cimento, o tempo todo batendo, martelando, mano. Não, cara, mas fica... tô falando do doido, mano. Tô falando da teoria do Neto aí, de levantar as latas de leite. Mas realmente tem profissões que fazem o cara ficar parrudo. Fisiculturismo, aí. É uma não, tem aquele Rambo brasileiro, mano? Aquele cara que faz... Olha lá aí, mano. Pera aí, lá do mato do mundo. Sabe o que é que ele brasileiro, faz? Brasileiro, olha aí. Ele pega... Rambo, ele pega o portão da casa dele, mano, e bota nas costas e fica fazendo agachamento, mano. O cara improvisa, né? Mano. Tem que improvisar mesmo. Tu vai falar do Wolverine brasileiro também, né, mano? Essa tu não consegue, né, Adonis? Oh, essa tu não consegue, né, Chico? Tu vê os exemplos de atleta que a gente tem no Brasil, né, mano? O Rambo brasileiro. Tem, mamar, é se admirar. Tem outro cara, o Jorge Veloso. Ele é fisiculturista, se eu não me engano, ele ganhou. Cara, o Nacional de Fisiculturismo. Ele é gari, cara, o cara. O cara é um gari. É, o cara se garante, é o gari. Ele é gari, ele usa o trabalho dele. Ele usa o trabalho dele pra praticar o aeróbico, né? Já que gari corre muito, né? Pra poder pegar os lixos e jogar dentro do caminhão. Então já é um treino pra ele, entendeu? É, mas aí tu o cara se adapta do jeito que der, pô. Cara, e aí é foda. A gente vai botar ali link pra matéria desse bicho, cara. O cara é foda demais, bicho. A tarefa é aquele... Agora eu ia, mano. Opa, agora eu lembrei daquela do Boris, ó, tá aí. O Boris escatitando os garis ali e tal. Aí apareceu a montagenzinha, ó. O Boris xingando aí. Aí aparece o lixeiro do mal lá. E aí, Boris, vai encarar, tá ali, ó. Sim, mas deixa aí pra minha pergunta, mano. Tu falou com o gari e tal e praticava fisiculturismo. O fisiculturismo, ele rende, em termos financeiros, uma grana boa? Dá pro cara viver só disso? Ou no Brasil não dá? Como é que é essa parte? Não, dá sim, mas no início o cara tem que... Puta que merda. O cara tem que penar, porque o cara fica por si só, né? Todos os custos com suplementação, academia e alimentação é por si só. A partir do momento que o cara se destaca lá, criando um nome, aí aparecem as marcas nacionais, né, principalmente, pra patrocinar o cara, né? É mesmo, né? Dá pro cara tirar o quê? Dá pro cara tirar uns 2.000 por mês só pra malhar e tal? É isso. Cara, de suplementação, acho que o cara... Não, mas de suplementação, assim, o cara também não precisa assim, de suplementação, pô. Pra ter uma ideia, uma noção, acho que o cara é patrocinado com uns 2.000, 3.000 por mês de suplementos, fora o que ele ganha, né, pra estar viajando, né, pra representar, pô. Todos. Peraí, mas tu quer dizer 2 a 3 mil de suplemento, de massa muscular ou de dinheiro? R$2.000 de suplemento. O cara recebe tipo uma cesta básica do fisiculturismo. É tipo isso. Mas é isso, mano. O cara, tem ser humano que chega a consumir R$3.000 de suplemento. Caraca. O Cheetos tá assim como, mano. Tu acha que é como? O mano, caralho, mano. Bora, mano. Aí tá chorando, mano, porque comprou um potezinho de suplemento, velho. Tu sabe que teve uma vez que o Manel me disse que o Cheetos tava mijando azul e eu não acreditei, mano. Agora. Não, mas pior que acontece isso mesmo também. cara mídia colorido mesmo. Não, o Garizão, bicho, é foda, mano. Jorge Veloso aqui. O cara tem 50 anos, bicho, e já tem aquele corpo, cara. Merda. O cara é do cacete, viu, bicho, esse bicho aí. Impressiona mais ainda, né? Inclusive, o apelidozão dele é massa, que é o Miquimba. Bill Kemba? Miquimba. É porque esse nome? Sei lá. E quimbaram ele, ele gostou. Aí me quimba de novo. Ei, Adonis, quando tu se tornar famoso ali no fisiculturismo, teu apelido vai ser o quê? Eu vou virar Cheetos. Modelo pra negócio fisiculturista. Cheetos, né? tá, o teu sonho de ser modelo, é verdade isso aí? Que é isso? Ele vai virar o modelo daquele... do Chester Cheetos. aquela panterazinha, Chester Cheetos. Falando da forma como o cara se vestia, né? No começo do fisiculturismo, né? Vai voltar, né? A moda, né? É mesmo. Tá aí a explicada a origem do teu apelido, né? Corpo massa que o cara... Quem pratica musculação e deveria alcançar é o corpo do Ziz. Eu devia até botar o link da imagem dele pra mostrar como ele era. Esse cara, ele morreu, ele chegou num nível muito invejado, muito invejável por aqueles praticantes de fisiculturista. Ah, eu vou discordar contigo, mas o ideal é o saúde e acabou. Ah, mas peraí, mas tu tá dizendo Ziz, mano? O corpo do cara, mano. É, mas esse bicho aqui, ele tem um naipezão meio emo, mano, não? Pensei que teve ele era modelo, mano. Ele parece cara usando estilo Arnold, mano. Ele parece aquele cara, mano, aquele ilusionista, o Chris Angel. É, o nível que esse cara chegou é o que muitos gostariam de ter chegado, pô. Assim, no nível fitness falando, né? Não no nível mais fisiculturista, né? Que é o cara grandão. Ah, me diz aí a diferença de fitness e fisiculturismo, já que eu já sei o que é halterofilismo. Pronto, fitness seria aquele cara que tem um corpo musculoso. E definido, malhado, isso, nada exagerado, entendeu? Seria o que as mulheres, em sua grande maioria, preferem, né? Olha, que aí, aquele cara, né, que tem um corpo legal, né? Já os fisiculturistas, não, né? Hoje em dia, eles têm um corpo muito avantajado pra época do início do fisiculturismo, né? Que é aqueles caras mais franzinos, mais fitness, né? Esses caras antigamente seriam fitness. O de hoje não. O próprio exemplo é o Ronnie Coleman, entendeu? O cara é gigante demais. É, mano. Mas agora tu me levou outra academia. Tu me levou outra dúvida. Tu é professor, né? Academia. Quando o cara chega, mano, na academia, tu normalmente pergunta qual é o objetivo do cara, né? Eu imagino. Sim. Eu também imagino que boa parte do pessoal, pelo menos o masculino, pense em hipertrofia, né? Não, eu quero ficar fortão e tal. Eu quero ficar definido, bombado, né? Geralmente a resposta é essa. Eu quero ficar bombado. Normalmente o cara diz assim. É. Aí nesse momento, tu prepara um treino pra ele, vamos dizer, nos moldes de um fisiculturista ou de um fitness? Pera aí, o cara quer ficar o quê que tu disse? Mais definido. O cara pergunta qual é o teu objetivo, hipertrofia. Tu tá entendendo? Porque pelo que eu tô entendendo, que tu me disse, é o seguinte, na minha mente... normalmente quando o cara vai começar a malhar, ele quer hipertrofia, né? É. Ficar fortão e tal. Só que tem essa categoria aí do fitness, que pra mim é meio diferente. Quando vocês montam um treino do cara que quer hipertrofia, é pro cara que quer ficar com o corpo mais estilo fisiculturista ou mais fitness? Não. Ou não tem diferença? Eu vou montar um treino pra hipertrofia, entendeu? Agora, o quanto... Monta o meu aí. Quanto o cara vai desenvolver, se ele vai chegar no nível fitness ou maior do que isso, aí, como eu te disse, eu considero 60, 70% da alimentação o resultado do cara, entendeu? Vai vir depender da alimentação do cara. Peraí, então o fitness é um estágio pré-fisiculturismo, é isso? Isso, antes do cara chegar a ter um nível mais alto, o cara passa por um estágio fitness. Não necessariamente, né? Porque o fitness é o cara bem definido e tudo... E com musculatura bem musculosa, né? Bem musculoso, cara. O cara pode passar da fase franzino, tá fortinho, né? E passar direto pro grandão, ficar grandão, sem ter passado por esse estágio. Pera aí. Então, o ouvinte que estiver assistindo aqui o programa, que quiser começar a malhar e ficar estilo Ziz, ele tem que chegar na academia e dizer que ele quer ficar estilo fitness, né? Que eu não, não sabia que tinha esse estilo. Não, o que eu tô dizendo é assim, vamos dizer, se eu quisesse ficar no porte desse cara aqui, do Ziz, eu diria pro cara, não, mas eu quero hipertrofia, entendeu? Aham. Uhum. Não, assim, na verdade, cabe ao professor explicar... É como o cara vai conseguir chegar no nível que ele tá pretendendo chegar, entendeu? Mas não tem diferença de treino pra hipertrofia, pra ficar grandão e fitness, entendeu? Esses dois níveis. Todos vão ser treinos de hipertrofia. Não, todos vão ser treinos de hipertrofia. Todos os exercícios vão levar pro mesmo lugar, né? Tá dizendo? Isso, mas fitness, né? Tipo aquela dancinha, não, mano? Tipo jump e tal, o cara tem que fazer abertura e ficar pulando e tal. Oh, doido. Não, mano. Você sentaria, mano. Tá ginástica, pô. O fitness é o eurotreino, né? Pronto, é exatamente isso aí. É tipo isso, eurotreino. Não, mas tu pega o corpo do... Ah, beleza. O Ziz aí, ele tem um corpo bem desenvolvido. Mas tu pega ele em comparação com o Arnold, meu. Não, mano. Puta merda, bicho. Não, mas aí é... Não, é isso que eu tô falando, pô. O corpo do Arnold não é fitness, entendeu? É um corpo voltado ao esporte. O do Ziz, não. O corpo do Ziz é voltado pra o trabalho dele, que é de modelo, entendeu? Voltado pra fotinhas do Facebook. Também. Estilo as minhas. Então, quer dizer que teu objetivo é Ziz, é isso? Ah, Ziz? Tu sabe por quê, mano? Se o teu objetivo for Ziz, eu acho que tu tá meio gordo, viu, mano? É, pelo menos Ziz que eu vejo aqui é um carro militar, viu? Um carro de É Ziz, velho. ZYZZ, vai. Ué, é o único carro que eu tô vendo aqui, viu? Um carro militar. Não, mas no meu caso, é porque assim, pra chegar no nível dele. Você não vai conseguir as duas coisas ao mesmo tempo, que é crescer e definir, entendeu? Você tem que se focar em algo primeiro. Pra você definir e depois crescer, não tem muito sentido. Por quê? Porque você vai definir, tá lá com o corpo legal e tudo, mas você tá magrinho ainda, pouco peso, certo? Você vai ter que querer aumentar a sua massa muscular. Pra isso você vai ter que comer feito um condenado, entendeu? Não comer besteira, né? Saber comer, né? Mas consequentemente você vai comer tanto, você vai crescer de um jeito que você vai perdendo a definição, entendeu? Vai, querendo ou não, vai haver acúmulo de gordura entre a pele e o seu músculo. Você vai perder a definição. Então, o ideal é você crescer para depois emagrecer, entre aspas, né? Reduzindo o percentual de gordura, que aí vai lhe definir, né? É esse o meu caso, entendeu? Eu cresci, cheguei a 90 quilos, agora eu vou tentar manter para agora descer um pouco o meu peso e definir mais. Compreendeste? É isso aí, eu tô nesse caminho aí também, mas... Vixe, mano, mas dá uma foto desse aí, mano. Tu tem certeza que teu ídolo é o Z, mano? É isso que eu tô achando. Tem uma foto dele aqui, puta que pariu, mano. Tem uma foto... É o ídolo do cara, mano. A preferência sexual é dele, mano. Ei, mano. Ei, mano, vai, muda pro Arnold aí que é melhor, viu, mano? Ainda dá tempo, né? É, ainda dá tempo. Não, mas se eu editar, eu vou deixar o negócio do Ziz. Tem uma foto do cara, velho, que o cara tá fazendo uma posezinha tipo de herói Super Sentai, velho. Não, macho. Não, tem uma foto pior, macho. Vai descendo aí nas imagens do Google. Aí o cara todo maquiado. Parece um traveco. O cara tá fazendo. Não, é a opção dele, né? Eu tô dizendo que eu quero me maquiar. O cara tá fazendo a pose e tá deixando o short cair, mano. Tu acabou de falar o que queria. Sabe que conhecendo o Adonis, eu acho que é muito bem provável ele terminar assim mesmo, sabia? Inclusive usando maquiagem. Ai, semana chega. chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Ah, mas agora tu falou aí do negócio do Ziz e tal. Eu não acho que esse cara é tão forte, tão mega musculoso, não. Eu tô vendo uma foto dele aqui de batom, hein? Aí já mataria. Essa aí, essa que eu tô cagando, essa que eu tô falando, essa bosta aí, mano. E aí? Ah, eu tô vendo também, eu tô vendo. Eu acho, com sombra azul, né? Eu acho muito mais legal esses caras que são mais bem definidos, assim, tipo o Arnold Schwarzenegger, o Lou Ferrigno ali. Mais bem definidos? Como assim, mano? Mais definido que o Ziz? Em termos de veia, mano, o cara tem que ter um bocado de veia, zona estourada no braço. Um bocado de veia. O cara tem que ser veado, né? Porque o Ziz, ele não parece ser um... Pronto, ele não parece ser um herói do Comandos em Ação, velho. Tu bota esse cara aí... É um critério... Tu bota esse cara aí vestido de militar, mano, o cara fica um soldadinho de merda, velho. Pegado em rabo aí. É, né? Soldadinho de merda, é. Eita, bota. Não chama, não, Chitão. Tu bota ali. É, pode xingar, mano. Tu acha que eu sou o queima dele, mano? Tu pega ali o. Dele, é. Tu pega ali o Schwarzenegger, mano. Ali no Comando para Matar, mano. Puta, o cara dá, bota medo ali em cima dos caras, mano. Tu é doido. O cara mega gigante ali, o Lou Ferrigno também, cara. O cara é gigante. O pior, mano, é que eu sempre achei, quando assisti o Pump Iron, mano, eu achei, eu sempre falei. É, mano, o Arnold é foda porque o bicho é alto e grande, mas fica uma pontaria, né? Mas o Lou Ferrigno. Mas o Lou Ferrigno ainda é maior, mano. Eu também fui mais alto quando eu assisti, mano. Ele vai ter 1,97, mano. É porque o Lou foi 94, mano. O Lou Ferrigno, e naquela competição ali do. No Mr. Olympia ali, do Pumping Iron, tem as diferenças de peso. Tem as diferenças de peso igual o boxe, né? Não, Adonis? Isso, não, é. Não. Tem a igual boxe, categoria. Não, só tem duas categorias, são, mano. Duas categorias, são duas categorias. São duas categorias. Porque o do Ziz aí, com certeza, não é da categoria do Arnold. É, mano. Pode, se o Arnold não, visse o Ziz na academia, chama ele de frango. Ah, mas esse... O... situação, eu acho que é massa o cara ficar um pouco forte, um pouco definido e conseguindo coçar as costas sozinho. O Adonis já não tá conseguindo mais, então não já consigo tá, mais cara. Não, eu acho legal o cara ficar igual o Bruce Lee, mano. Bruce o cara Lee. Tem que ser independente, mano. O Bruce é foda, costas sozinho, mano. Ou o Bruce é o Schwarzenegger. Quer dizer que não tem nenhuma quina aí na tua casa que dê pra tu coçar as costas? Eu peço a alguma mulher que estiver próxima a mim. O cara coçando as costas estilo urso do Mowgli, né? O Jorge Veloso, que é o gari. O cara, ele tem quase o mesmo corpo do Ziz. Só que eu acho que o Jorge Veloso é mais forte. Não, acho que não. O Ziz é mais forte. Ele é maior. Sei não, hein? O Jorge Veloso, ele dá aparência de ser maior, mas é porque eu acho que ele não tem tanta definição assim não, sabia? Ele é subnutrido, né? Até pela idade dele, né? Que não... É, pô. O bicho tem 40 anos, é aquele animal? 50. Eu já ia falar 50, mas aí eu... Não, apelação aí, mas o pior é que também tem 50, né, mano? Ei, mano, aí tu acha que tu vai chegar aos 50 daquele jeito ali, ou Cheetos? Ai, não, mano, aqueles anabolizantes fode um cara, mano. Pretende. O Arnold Schwarzenegger, assim, ele usava anabolizantes, não usava, não? Mas ali é legalizado, né? Essa galera fazia sorteios ali na evento. Mas tu quer dizer que hoje em dia a negada não toma anabolizante porque é ilegal, é? Não, mano, tô dizendo que nos campeonatos a galera tudo por debaixo dos panos e tal, né? Mas uma coisa é você usar sabendo que pode, tranquilo, e outra coisa é você usar na putaria. A diferença... Clandestinamente ali. A diferença ali do Arnold Schwarzenegger é que o cara, ele malhava e ele tentava deixar o corpo dele o mais perfeito possível. Malhava, né? Ele chegava, malhava um braço, aí um braço tá maior que o outro, aí malhava o outro pra ficar igual. Ele sempre tentava seguir uma simetria, né? Porque isso conta pontos na hora. Era por isso que o Arnold ganhava tudo, porque não tinha mais ninguém ali que competia com ele, que era tão simétrico quanto ele, entendeu? Ah, o cara era agora... muito foda, mano. Tu pega ali as fotos do cara, puta merda. É, pois é. Adonis, isso aí me arremete a uma outra dúvida. No tempo do Arnold, essa parada de simetria contava muito, né? Inclusive, um dos critérios que a gente falou no começo do julgamento do fisiculturismo é a questão da saúde. Antigamente, no tempo do Arnold, década de 70 e tal, eu achava que a aparência dos caras era muito mais saudável do que essa aparência dos fisiculturistas de hoje em dia, mano, que os caras... É, o Ronnie Coleman, né? Pois é, mano, os caras parecem uns monstrinhos e tal. O abdômen dos caras aí tem a circunferência do Dumanel, mano. Pô, tu pega... É porque pega o nível dos caras estão muito mais avançados, né, pô? Eles estão no nível... Mas aí que tá, mano. Tu sinceramente acha que, por exemplo, os fisiculturistas de hoje são mais evoluídos do que os da década de 70? São, pô. São. Pode comparar. Pegar o melhor... O melhor da década de 70 é o Arnold. Pronto. E comparar com Ronnie Coleman. Pronto. Ele ganha disparado, mano, o Arnold. Não, pois é. Ganha pelo conjunto, entendeu? Mas por simetria, mas não por tamanho. Vamos focar em outro ponto, por exemplo, o tamanho, entendeu? Da musculatura. Ronnie Coleman, o Arnold chega nem perto do Rony. Tá doido, mano. O Rony ali tá parecendo pra caralho, mano. Deixa o monstro de. O Ronnie Coleman, mano, tem músculo até na bunda, mano. Deixa eu ver isso aí, velho. E na bunda tem músculo, porra. É todo definido na bunda ali, velho. Tá aleijado, eu também sei, mano. Tá aleijado, Ah, porra, eu tô dizendo. Eu tô dizendo que até a bunda desse bicho é definida, mano. Pá, porra, mano. Bicho tem goma até na bunda. Realmente chega a ser nojento, né? Tá doido, o cara... Pra ter uma noção de o quão grande o cara é, sabe por que a barriga dele é tão grande? É isso aí que eu ia perguntar, essa parada porque do cara... Porque a musculatura abdominal dele é tão, tão hipertrofiada que ela não fica rente à retinha, né? Retinha. Ela se dilata, assim como a musculatura, vamos dizer, um bíceps ou um peitoral, entendeu? Ela cresce. Por isso que ela dá a aparência de gordo. Mas tu não acha estranho, não, essa parada do cara mega musculoso e o cara com o buchão ali? É estranho, mas é quase impossível o cara não acabar criando, entendeu? É, porque é estranho demais, mano. O cara vê um cara mega definido, cheio de gomo na barriga e com buchão, aquele buchão de cerveja. Outra curiosidade, vocês sabiam que esses caras, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles são considerados obesos mórbidos, ou seja, são aqueles obesos que estão em fase terminal da vida. Olha, entendeu? Aí. Mas se você for avaliar o estado de saúde dos caras, os caras são praticamente perfeitos, entendeu? Não. Será, velho? Porque uma coisa é certa, a hipertrofia em si é uma coisa, vamos dizer, entre aspas, anormal, né? O corpo humano não foi condicionado a ficar naquele estado, né? Você tá forçando a natureza normal do biotipo humano, não é isso, cara? Fisiculturista de competição já é uma coisa anormal. Na verdade, não, pô. O que é que tu diz que tá fugindo da normalidade humana, entendeu? O Coleman está fora da verdade humana. Fugindo da realidade humana, mano, o Coleman tá parecendo o Toguro, mano. É porque, assim, vamos dizer, o ato da hipertrofia, você tem que susceptivamente, principalmente no porte que eles estão, superar aquela barreira de dor que o corpo instintivamente coloca, não é isso? É. Se o corpo coloca uma barreira de dor, é porque ele sabe que você chegou naquele limite e o corpo tá dizendo, não, pro meu bem, tu para por aí, mano. Dá mais não. Aí o ser humano... Não vem, mano. Sai daí. Olha aí. Bate uma foto aí da tua barriga pra gente postar. É toda funda. Tá toda dividida aqui. Mas não necessariamente a dor significa que está acontecendo algo que é incompatível com a vida, entendeu? Na verdade, não. Com a vida, mano. Eu falei de vida, mano. Se você tá dizendo aí que o organismo, ele diz, a dor representa algo pra tu parar de fazer alguma coisa. Exatamente, tu vai discordar dessa minha lógica, que a dor é, por exemplo, tem uma panela no fogo, né? Tá certo, pô. Deixa eu vou tacar a mão aqui no fogo. Aí sentir a dor, né? Aí não, mas eu vou continuar porque eu sou foda. Mas tu também tem que concordar comigo que tu não pode afirmar isso pra tudo, né? No caso da musculação em si, A dor não significa algo maléfico, a não ser que tu prolongue a dor, né? Tu começa a sentir dor, tá fazendo um exercício, começa a sentir dor. Aí tu vai parar porque tu acabou de começar a sentir dor? Não. Tu pode prolongar um pouquinho aquela dor, não pode não? Agora tu não pode é vir a ficar... eu vou fazer mais 20 aqui mesmo com dor. Não, mas aí que tu vai chegar no ponto que eu quero chegar. Beleza. O cara que ele passa um pouquinho da barreira da dor, ele nunca vai chegar no porte do Arnold, nem do Kohler, mamãe. Porque esses caras, vamos dizer, chega o limite da dor. Quando chega o limite da dor, aí sim que começa a série dos caras e tal. Aí que eles começam a dar o gás. Eurotreino, né? Pois é esse ponto que eu tô dizendo, mano. Entendeu? Sim. Aí tu vai concordar comigo que é realmente, por exemplo, um cara do porte Manel, começou a doer o bíceps dele, aí não, eu vou fazer mais duas ou três aqui e vou parar. Se fosse um fisiculturista profissional, nesse mesmo ponto, aí que ele ia começar a série, mano. Mas sabe o que é isso aí? Aí que difere os verdadeiros campeões, cara. Mas assim, é tudo na vida assim, cara. Fazendo analogia bem... palavras que o Thelma é um fracassado. Como diria um cara que joga Magic com a gente, o Manel é um atraso de vida. Agora fazendo um comparativo ali de alguns fisiculturistas. Arnold Schwarzenegger contra o Ronnie Coleman. Tu acha que quem é que ganha? Levando em consideração que é o Arnold de 1975, hein? Mas na porrada ou no videogame? No videogame, no futebol, né, cara? Imagine um jogo de fisiculturismo, hein? Pro PS3, como é que seria? Ele ficava massa, ficava irado, mano. Tu não acha não, tu? Nunca fiz, né? Tipo The Sims, né? The Sims, o cara frequentava academia, né? Nunca fiz, né? Um jogo de fisiculturista. então, Arnold Schwarzenegger de 1975 versus Ronnie Coleman. Tu acha quem é que ganha? Schwarzenegger. Pelo conjunto da obra, né? Pelo conjunto. Depende. O cara chamando o cara de obra de quê? Deus grego, o cara chamando o outro. Deus olímpico. Mas eu acho que... mas segundo os campeonatos são pela simetria e perfeição da musculatura do ser humano como um todo, então lógico que o Arnold ganhava. mas por falar nisso... agora me surgiu uma dúvida. Foi, porque se antigamente os campeonatos eram com esse intuito de estudar a simetria da pessoa e tal, e a musculatura ficar toda por igual, e ficar bem definido, hoje em dia como é o campeonato? É o cara maior, é? O cara maior se ganha. Se o Coleman é essa o cara de ficar mais perto do Hulk. Como é que foi? Hein? Tu sabe, o Chitão? Tu sabe como é que tá o campeonato de hoje em dia? Hoje em dia o que é que difere? Difere simetria ou tamanho? Continua a simetria, continua. Só que os caras cresceram, né? Hoje com... Qual é a simetria que o Coleman tem, doido, mano? Ele tem, mas tem que ver assim. Tu é doido. É baseado na cabeça do cara, né? É baseado no corpo dele, pô. No corpo dele. Não adianta tu olhar... comparar o trapézio do Coleman com o trapézio de outro fisiculturista. Tem nada a ver, entendeu? Tem que ser proporcional ao conjunto dos grupos musculares dele. Por que tu tá dizendo que o Arnold ganhar pela simetria dele e o Coleman não pode ganhar com a simetria dele? Porque se você for... Porque um pode comparar com o outro. E outro é de monstro. Vamos lá, pronto. Pronto. Porque o Arnold fez o Exterminador do Futuro, né? Mas isso aí... Qual foi o filme que o Coleman fez? Mas ele é policial federal, mano. E o Arnold ali foi o carinha lá do Predador. O Arnold matou o Predador, velho. O cara é governador, mano. Tu quer comparar com o... é doido? Olha a imagem do Coleman aí na internet. Olha aí, qualquer uma. Que nunca vai... pode até vir a ser, né? Mas no momento, ele não é proporcional nos seguintes critérios, ó. A perna dele, se tu vê, é muito grande em relação aos braços. Entendeu? E acaba também sendo muito grande em relação à região abdominal. Entendeu? Como é que esse baitola ganhou... Trocentos campeonatos aí, mano. Sim, pô. Mas porque ele tá bem melhor... do que os competidores, os adversários dele. Mesmo ele estando nessa marmota, pior, a galera tá pior ainda, né? Os juízes, né? Porque o juiz ali não tem nenhum escritor famoso, né? No jurado. Não, na verdade, eu acho que a galera do juiz tava com medo do tapa dessa desgraça no pé do ouvido aí. É, né? Pesado e tal. Tem um vídeo na internet de um fisiculturista que... mexe a porrada no jurado, né? É, mas o burro concorda. Desse bicho deve doer, viu, doido? Barri no burro dessa criatura, doido. Às vezes não, mas às vezes... É, mano, às vezes o cara é tão forte que o cara não consegue nem se meter. O braço do cara trava, exatamente, mano. Os músculos mas... não... Tu acha que o Bruce Lee... Não, ainda vem, mano. Meteu o Bruce Lee, mano. O rei da humanidade, mano. Meteu um mestre ali no meio. É, mas não confunde as coisas, não, mano. Não, mas eu acho que o Arnold Schwarzenegger ia ganhar ali do Coleman, porque... Antes da competição, o Schwarzenegger ia chamar o Coleman pra almoçar ali. Aí ia dar uma frescada zona federal com ele. O bicho ia tirar uma piada com a careca do cara, né? Putaria. E aí, Adonis, agora a galera falou aí de... simetria, falou de tamanho e tal, o cara ter a pele bem cuidada, né, e tal, conta ponto e tal. E o cara fazer o movimento ali do fisiculturismo rindo, conta ponto também? Eu acho que não, né, mano? É mais pro carisma mesmo, né? Mas conta ponto não, os caras tão rindo. O cara faz o movimento todo com a cara de mal, mano, e vem outro e faz sorrindo, mano. Tu vai dar o ponto pra quem, mano? É, mano, eu achei altamente hilário, foi aquela do o golpe do Arnold ali, ó, mano. O cara falou, ei, Arnold, gostaria de algumas dicas aí e tal, pro meu campeonato, vai ser próxima semana e tal, com o que é que você pode me falar aí, o cara, aí o Arnold, ah, é porque eu tô fazendo aí uma nova, né, um novo... Novas posições e tal. Dê valor o teu sotaque. Aí, sotaque do Arnold. Eu vou fazer umas novas posições aí. E vai ser inovador você fazer a cada posição, dar um grito, ó, parei. Aí lá o cara fazia a posição, botava força aí. No pompiário ele conta essa história, né? Foi, ele conta essa história, eu ri demais, ó, mano. Eu não gostava disso do Arnold, que ele era meio sacana, né, com os adversários dele, mas me enganava. Tu não, né, gosta porque a galera faz contigo, né, mas isso aí. Doido. Sem coração, mano, o cara faz isso, mano. Aí eu falando classificado, mano, já tem isso. Falando em Arnold... Isso aí gerava histórias boas, velho, puxa. É, mas tu viu que o Adonis botou aqui um rap que ensina o cara a tomar bomba, mano. E o preço e tudo, ó. É a trilha sonora, mano, pra votar. Ei, bota aí, mano. Falando em Arnold. Aí tu bota em observação. Nós não. Valeu, Manel. Não, bota o Ministério do Asileito adverte. Né? É, pronto, bota aí. Sim, falando em Arnold e dicas, né? O Arnold ele tem. O bloco. Seis regras, né? As seis regras. Que ele disse, né, pra se obter o sucesso na musculação, na academia, né? Diz aí. Que a primeira regra. Mês que vem eu vou voltar. Eu vou voltar mês que vem, diz aí. Dá tempo aí do pessoal pegar papel e caneta, mano. Papel e caneta na mão, que são regras do Arnold. São... Ninguém publica isso aqui na internet, porque senão os caras... Todo mundo vai ficar forte, aí não tem sentido, né? Todo mundo dicas ficar forte, isso. Né? Eles só revelam isso aí no dia da formatura, né? Do curso do cara e tal. Mas como a galera do Asileira é mais perpicaz, né? Primeira regra, acredite em você. É válido, né? Né? Se entrar derrotado, né? Já é algo... É. Você já sai derrotado. Em outras palavras, o cara fazer um movimento rindo, né? Se tu for ver por essa lógica, o Mano é um dos caras que mais acredita nele mesmo, né? Porque ninguém encoraja esse bicho, mano. Ele tá todo Eu acredito eu. Ele todo eu acredito eu. Né? Isso quer dizer que o cara tem autoestima, né? E aí, assim, deixa ele se abater por nada. Né? Ei, mano, se eu fosse pela cabeça dos outros, mano, eu já tinha parado há 5 meses atrás. Todo dia o Joel. Desiste disso, mano. Todo mês, todo dia. Eu vou pra academia e quando chegar te gravo. Desiste dessa porra, mano. O cara tá preocupado com a tua saúde, mano. Vai correr, Joel. E aí, o segundo? A segunda regra do Arnold. Quebre as regras. Ai. Nada é 100% verdade, né? O que pode ser. Nada substitui o talento. Cara, não seria talento, né? Com a coluna torta, né? Fala a porra da palavra, da frase aí, mano. Quebre as regras, porra. Não, tá certo. Quebre as regras, a terceira, vai. A terceira regra do Arnold. Não tenha medo de falhar. É, se você não pode conseguir algo sem tentar, né? É isso aí, viu? Na hora contanto da. Na hora que você não esteja no supino, né? É, mas. Já aconteceu uma vez, mano, na academia que eu malhava, velho. O cara tava aqui no supino, o cara deixou cair. Eu acho que o Neto tava nesse dia, mano. Eu vi, mas foi engraçado demais, ó, mano. Já aconteceu comigo também, mano. Aí, não, aí eu olhava pro lazinho e ninguém vinha me ajudar, né? Aí... Os caras tudo rindo, né? Tipo isso, né? Aí eu peguei e joguei os pesos pro lado assim, aí tava lotado a academia à noite, né? Fiquei mó zoado, mano. E o professor malhando, né, mano? O exemplo que eu dei, né? Pros alunos. É mesmo, viu, Adão? Tu cagou o pau, mano. Putaria. A quarta regra seria o que o Manel acabou de falar. Ignore as pessoas negativas, né? Olha aí. Aí, vai pra merda, Joel. Mas aí tu é tá porque, fazendo, né, bem gente... vazila, mano. Tem gente que só quer ver o mal dos outros, né? A pessoa não consegue, aí não, quer que você não consiga. Ver, tá? Quer ver eu ficar com o bucho igual dele. Ele fica todo dia. Né? Haja Coca-Cola, né? Haja Coca-Cola. É mesmo, mano. Ei, mano, eu ri, ó, quando o Joel compartilhou uma foto no Facebook que era uma garrafa de Coca-Cola, parece, ó. Aí ele botou, eu quero, ó. Eu quero. É uma dúvida que eu tenho, mano. A galera diz que o cara tomar Coca-Cola, o cara fica com os músculos flácidos. É verdade isso aí? Certeza. Mesmo que o cara male. Não, isso aí é o álcool que causa isso, né? Aí, Manel, aí. Se fudeu, não, mas, não, mas tá doido, é? Mas não é a Coca-Cola em si, é refrigerante, mano. Refrigerante. Ele tá falando de álcool, menino. É. Não, de assunto, não. Mano. Refrigerante em si é uma bosta, mano, pra saúde. É como um todo, né? Só a Coca-Cola. Exato. Refrigerante é ruim, mas a coxinha... A Coca-Cola tá... talvez seja até benéfica, porque tem cafeína também. Cafeína é bom e tal. A coxinha tá liberada. Quinta regra do Arnold. Última, né? Tem que ser a melhor. Aí, não, é são seis. Falta mais duas. Frase motivacional. Vai, mano, vai logo, mano. Quinta regra é se esforce ao máximo. Ixi, mano, é até fudido. Aí o bicho pegou, né? O Manel tava até bem, mas até a quarta ele tava legal. Falou esforço, é bicho. Era todo dia. E a sexta e última é a melhor, a preferida do Manel. A que ele usa como desculpa, né? Na hora do trabalho. A sexta regra do Arnold é descansar. O Manel, ele pula todas as primeiras e vai logo pra última. É porque ele vai de trás pra frente, mano. Por causa da segunda, né? O cara pode quebrar as regras, então ele vai na ordem que ele quer, né? Macho, o Manel pode usar todas essas regras no trabalho dele, né? Contra os argumentos do chefe, ó. A primeira regra, acredite em você. É mesmo, né? O chefe dele não acredita nele, mas ele acredita em si, né? A segunda regra, ele quebra as regras, né? Ou seja, ele não vai trabalhar de bermuda. É, não recebe as ordens, mas não faz porra nenhuma, né? Não tenha medo de falhar, né? Ele vive falhando direto porque não tem medo, né? Aí ignora as pessoas negativas. Falhando direto porque não tem dizendo, medo. Mas tu não presta não, tu é um atraso de vida. Ele é o quê, mano? O quê? Não sei o quê, eu sou bom. Ele se esforça ao máximo, né? A gente vê o quanto o bichinho é empenhado, né? Mas não dá certo. Hoje... Tá, tu sabia que o Manel, mano, ele leva o desktop da empresa, mano, pra casa, pra trabalhar, tu sabe disso aí. E a sexta regra é descansar, né? Ele tá lá com as pernas em cima do birô, né, do computador, né? Só olhando assim, palitando os dentes, né, depois da mão. Aí só as piadas, as piadas. Os braços assim, encostar na cabeça, né? O Ministério do Asila adverte, não cante como esses caras. E o Asila é contra as drogas. Ei, Manel, vamos lá. Quer tomar bomba? Pode aplicar. Asila não garanto, se vai já. Feito estufa. Ação, reação, estreia no corpo aí, vai vacilão. Deca, estrola durante a estompa, stacks. A fórmula mágica pra você ficar mais sexy. 15 conto, 13, sei lá, apaguei minha regra. Deca, incha, o duro estufa, a estufa seca. Deca, estrola durante a estompa, stacks. A fórmula mágica pra você ficar mais sexy. Ih, caralho, os manos já estão tudo gigantes, genética? Tá bom, anabolizante, ninguém tá puro, não. 45 de braço, 95 de peso, parece que eu sou de aço. Vagabunda me critica, fala que faz mal, mas quando passa um bombado, é a primeira da moral. Dizem que ela vai pro fígado, fode o coração, deixa o broche estressado, mas também tem um lado bom. Mulher, dinheiro, oportunidade, o ciclo de estrol é você, não é celebridade. Barriga estilo tanque, pura definição, 2 horas de tensão, não vacila, vai pro chão. 2, 3, 4, quanto mais repetição, vai perdendo mais rápido, não, nem sente a pressão. Zero a máquina, cuzão, vai, faz paralela, quer beber, quer morrer, vai, não amarela. Tem gente que tá certo, mas não é pra quem. PCA, algo que menina sozinha não adianta. Dá bola, você não corre, então levanta. Levanta, levanta, levanta, você tá ali de olho. Não vou falar, não vai, você tá muito afoito, vai. 8, 7, 6, falta só 5, eu vou dar bola, então vambora, falta 3. Hasta la vista, baby.